Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso. Cause it's a pain, a destiny child, you know it will be rocking, cause it's fucking insane. It's just a pain, a destiny. Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e eu conheço um homem que deu olho por informações. Caralho! Boa. Aqui quem vos fala é Rodrigo Oidin. Abençoados são os fortes, pois eles dominarão a terra. Malditos são os fracos, pois herdarão as ruínas. Caralho! Isso tava no papelzinho, hein? Que pariu! Tirou do bolso do paletó. Aqui é o Guilherme e a sabedoria de Odin foi tão caro que lhe custou um olho da cara. Caraca! Que merda! Aqui é o Raul e nenhum deus é forte perante Kratos. Caralho! Detona todo mundo. Aqui é o Vertamate e pros nórdicos, em terra de cego, quem tem um olho é Deus. Boa. Aqui é o Arieira, e se tivesse programa do Ratinho na antiguidade, o Zeus teria que abandonar o Olimpo e ficar só fazendo teste de DNA. Ei, puta que pariu, esse é fogo mesmo, cara. Ah, é isso aí, galera. Hoje aqui a gente vai ter mais um crossover. Hoje a gente vai ter um duelo aí entre Zeus e Odin, e vai ser daquele esquema lá. Cada um dá o seu voto em uma categoria específica, no final quem tiver mais voto ganha a parada. E hoje a gente tem um convidado especial aqui, que é o Vertamate, que ele tem um blog sobre mitologia e todo tipo de mitologia que você imaginar tem lá no blog do cara, até as que você não imagina tem lá. Caralho, o blog é completo mesmo, hein? Até aquelas que me perguntam, porra, quem que quer isso aí, cara? Aí a gente vai trocar essa ideia aí depois dos recadinhos da galera do Alguma Coisa Cast. Regadinhos Ronaldo. Ronaldinho. Aê, galera, quem vai me ajudar hoje aqui na letra de e-mails é a Ariela e a Grok. Parece um palhaço, né, cara? E aí, é criançada. O bobo chegou. Beleza, então, cara. E aí, Ariela, e aí, Grok, beleza? Suave. Mano, muita gente gostou aí do podcast do Átila, hein? Acharam legal, acharam pode, informativo e tal. Deve ter sido bom. Quando eu ouvir, eu vou descobrir. Filha da puta, quem chamou essa menina aí? Não sei quem chamou. Quem é essa menina? Ok, ok. Deixa eu ler o e-mail aqui do Rafael Caldana. Pera aí, pera só um pouquinho. Só um comentário. A Grok é a nossa podcaster aqui que ri com mais facilidade. Eu já tô esperando ela lendo e-mail do Caldano agora. Ai, gente, não. Menino aqui, Rafael Caldana, nome sério, que isso? Vamos ver com seriedade. Eu vou ler do jeito que ele tá escrevendo, tá? Não é vera semelhança, gente, por favor. Olá, nobres podcasters. Aqui quem vos fala é a pessoa chamada Rafael Caldana da Silveira. Que, né? Que bonito isso. É importante ele falar o nome completo dele. Se falar só Rafael, ele não atende. Não, não. É importante. E é importante ele usar o vos, porque, né, é um tempo que todo mundo usa. Português, então, vamos lá. É o Saramago do Brasil, o Caldana. A leitura de e-mails foi sensacional. Ha, ha, ha, ha, ha, ga, ga, ga. Ri muito. Olha essa risada, mano. Ri muito. E, Febrini, relaxa. O Zacarias era o melhor dos trabalhões. peraí. Os caras davam muito trabalho, tá ligado? Os caras davam um trabalho foda. Ele era o melhor. Nossa. Oh, cara, ele era batalhador, trabalhava pra caramba, acordava cedo. Ele era o melhor dos trabalhões. Pera, eu não consigo continuar. Trabalhões. Ele acha que eu dou risada pra caralho. A Grok tem um botão ali, quando você aperta, ela entra no modo riso, e aí fica a gente ficando rindo direto. Eu não. Tô de boa, eu vou continuar. Então, empunha... empunha sua risada com orgulho. Ha! Empunha sua risada. Aí, Febrinho. Eu não sei o que ele não tenha vergonha, Febrinho. Empunha sua risada. Porra, cast muito bom. Lhes digo que só conheci a história do Átila pelo filme. Então não era grande coisa. É verdade. É verdade, não era mesmo. Ouvir sobre esses grandes guerreiros faz até crescer pelo no peito. E vocês com seus cast. Cara, ele escreve. Ai, desculpa, Rafael. Nossa. Gravando, cara. Não. Mancado, hein, oh, olha essa frase. Eu vou ler. Gente, ele não colocou vírgula, olha aqui. Faz até crescer pelo no peito e vocês com seus cast históricos estão muito bem. Esse tipo de cast é muito difícil de fazer, mas vocês, meninos, têm talento. Aí, okay, as meninas não têm. Só os meninos não têm. Só os meninos. A Nélia, a Luanda. Foda-se. Não. Caguei pra vocês, pra vírgula, pro plural. Ele... Desculpa, Rafael, não me odeio. Ele nunca mais vai ouvir nenhum podcast que eu fizer. Consegui. Ele deve estar apaixonado por você nesse momento. Tá com ódio. O editor vai colocar uma música bem peculiar agora. Pode continuar lendo. Ai, ok. Ok. Quando eu morrer, quero que seja assim, com lágrimas de sangue. Porra, que foda. E toda vez que eu via a da cavalaria, pensava no Gengis Khan. Fica de calma. Ele fez um ponto no lugar muito aleatório. É muito difícil ler o e-mail dele, gente. Desculpa a demora. E toda vez que eu via a da cavalaria, pensava no Gengis Khan. Ponto. Fica a dica de cash. Começou a frase com minúsculo, ponto. E... minúsculo de novo. Agora que tá fazendo professor de português, tá ligado? Nossa, cara, tá. E esse povo era Mó Cowboys from Hell. Pronto, Febrini, pode tocar Pantera. Aí, Febrini. Aí, se eu não queria o heavy metal, coloca aí agora. Aí. É, cara. Cowboys from Hell, essa música é boa. Bem. Isso só pra dizer alguma coisa. Ok? PS. Pô, a edição desse cast é foda. Ponto, ponto, ponto, ponto. Esse editor faz maravilha. Acho que tem que ter o apelido de Garoto Milagre. Criando um monstro, eu tá estou. Porra desse apelido pra caramba. É verdade. É verdade, Caldano. Você tá criando um monstro. A gente vai mandar o monstro pra você depois, viu? Muito bom, Rafael, você é muito simpático, viu? Desculpa. Bom, a Grock teve que dar uma saída. A mãe dela foi dar uns tapas nela ali, porque ela não passou nas provas do Enem. Mas daqui a pouco ela volta. Mancada. Enquanto isso, eu vou ler aqui o e-mail da Kelene Vaikunta, 19 anos, estudante de engenharia eletrônica, São Paulo. Pra quem não lembra, no cast passado ela mandou um e-mail, eu li o e-mail dela, e aí eu falei do nome dela. Que vai conta, eu lembrava que era alguma parada, era alguma coisa foda, era algum nome que significava alguma coisa, tá ligado? E ou aí ela não, mandou. Né? A gente vai descobrir agora. É verdade, a Maria não falou ainda, ou não. Ou ela mandou assim: ó, olá, quero dizer que eu não consegui adicionar o feed, mas pode ser por falta de habilidade. Falta de habilidade do Ariel. Não, Kelly. Exatamente, Kelly. Estamos resolvendo isso, problemas técnicos serão resolvidos em breve. Aí ela depois aqui, sim, Febrini, meu nome tem um significado maluco. O primeiro, Kelene, segundo o Google Tradutor, quer dizer em húngaro a necessidade de, precisa dele ou precisar de. Caramba, ela é parente do Átila, velho. O nome dela é húngaro também, olha aí, cara. Não, mas o sobrenome dela eu achei mais foda, cara. Ela põe aqui, ó, o segundo, Vaikunta, que foi a palavra que eu achei foda. Ela diz que em sânscrito é o nome dos planetas para onde vão as mentes evoluídas que já aprenderam o suficiente na Terra. Caralho, que foda, mano. Olha isso. Já sabe tudo, já, Kelly. Pode ir embora. Pode ir pra Arda já, pra Terra. Terras imortais. Bom, aí ela continua aqui, ó. É, mas, etimologicamente, significa sem indolência, preguiça, fraqueza, estupidez e insensatez. Eu tô pensando, se o nome dela significa precisa de E o sobrenome significa, né, é o nome de um dos planetas, então o nome dela é Precisa-se de um Planeta, cara. A Kellen é um ET, cara. Descobrimos, pô. Puta que pariu, ela é um ET. E agora terra, o Febrini, né, tá tocando aí. Exato, cara, pô. E agora o Febrini tá tocando a música do ET, do filme do Spielberg aí. Do puta que pariu. Dá trabalho, dá trabalho. Aí ela coloca aqui, ó. Pra não dizer que eu não disse alguma coisa sobre o cast, sim, roubei a frase do Caldana. Gostei pra caramba. Apesar de não conhecer muito sobre os Unos, nem sobre os Duos, nem os Trios, eu gostei pra caramba da história do Átila e até vou procurar mais a respeito. É porque o que a gente comentou antes de gravar o do Átila foi isso aí. Muitas pessoas conhecem o Átila, conhecem o nome Átila, né? Mas nem sabe a história do cara. Não sabe o quão grande foi a história do cara, sabe? O quão importante foi. Mudou coisa pra caramba no mundo e tal. E ninguém sabe. Ninguém sabe dizer. Sim, então certeza. Tem coisa pra caramba pra se falar sobre ele, tá ligado? E acabou que o povo gostou. É verdade. Bom, o pessoal gostou mesmo. Bom, eu vou ler aqui o e-mail da Cláudia Dugin. Ela mandou o seguinte. Só escrevo este e-mail para falar que adorei este podcast e agradecer pelas ótimas referências. Minha melhor amiga é filha de húngaros, já mandei para ela, abraços a todos. E ela termina com, é uno, é duno, é trino. Puta merda, cara. Filha de húngaro, que interessante. Ela deixou é legal, legal. E ela deixou um comentário também no site, bem interessante, complementando aqui, que é o seguinte. Eu bebi antes de escrever o comentário do podcast passado. Pra quem não sabe, foi aquele que a Luanda leu lá, igual o Chaves, lendo a carta do seu ladrão. Aí ela colocou, que bosta confusa, desculpe, Luanda. Não, mas tranquilo, Cláudio. Desculpe, deu pra entender. Este vai ser bonitinho. A questão do Átila não era com o ouro. Roma poderia ter dado a ele todo o ouro do Império e ele não estaria satisfeito. É, o Kevin Spacey disse na série Homeland, dinheiro é a mansão no bairro errado que começa a desmoronar em menos de 10 anos. Poder é o velho castelo de pedra que se mantém de pé por séculos. O Átila queria era poder. Cara, muito foda essa frase. Que caramba. E é uma verdade também, cara. Porque o Átila, de tudo aquilo que a gente falou, ele queria poder mesmo, né, cara? O ouro era só um meio dele intimidar, né? Acho que até mais do que sim, poder, sim. Ele queria ser temido, né, cara? Ele queria que o nego tivesse medo dele, tá ligado? É, não deixa de ser poder também, né? É verdade, cara. Nossa, muito bem colocado pela Cláudia aí. Valeu, Cláudia. Um bom complemento. Bom, eu vou ler aqui um comentário no blog do Renan Fileto. Pra quem não sabe, o Renan é o cara que tem o canal Retalho Pop, que agora faz parte aqui da família Alguma Coisa Cast. E... é, a família. É. É. E ele fez um comentário aqui. Passando pra dizer que fiquei o cast todo esperando alguém fazer a piada envolvendo o jogo Uno. E fiquei triste. Porque eu sabia que seria o Arieira. O cara é o rei das referências ruins. Não. Ruins não, pô. Cara, o Arieira já conseguiu colocar... Não é ruim colocar... referência, são referências diferenciadas. O Arieira conseguiu... Não é ruim, não é que é ruim. O Arieira já conseguiu colocar todas as novelas da década de 60 nos nossos podcasts, cara. Inclusive nesse, que vocês vão ouvir aí daqui a pouco, o cara conseguiu colocar Tieta, malandro, um crossover entre Zeus e Odin. Como é que pode? Meu Deus do céu. É um dom, chorei. É um dom, gente. Não é pra qualquer um. Ah, gente, valeu aí o pessoal que mandou e-mail, o pessoal que comentou, valeu. Quem tá ouvindo também, puta, muito obrigado. Um abração pra todo mundo. Tem gente que não manda e-mail, mas escuta. Não deixa de comentar só porque... É, então, não deixa de comentar só porque eu vou ficar corrigindo vocês, não, tá? É muito divertido. Ouviu, Caldana? Tranquilo. Não faço na maldade, eu não faço na maldade. Se quiser mandar comentário xingando a Grok, pode também, que no próximo e-mail não vai ser ela que vai ler, a gente zoa ela. Pode. Isso, pode mandar. Pode mandar. Comentem, gente. O podcast tá crescendo, gente. Ó, tá crescendo bastante. Vocês estão ajudando a gente pra caramba, ouvindo aí, dando like e tudo mais. Tem a página do Facebook aí, vai estar aí no post aí. Tem o Twitter do Alguma Coisa Cast também. Entrem lá que tem um monte de coisa legal. Tá sempre rolando coisa nova lá, imagem e tudo mais. E tem também a nossa família, né, cara? Agora o Alguma Coisa Cast é uma família. E temos aí os links aí relacionados aí em cima na. A máfia do Alguma Coisa Cast. Então entre aí também, cara. Mete um botão direito aí, abre numa aba nova e vai vendo as coisas novas aí que tem enquanto você escuta, que é bem legal. Tem contos do Arieira, tem coisa pra todo lado. E agora tem uns vídeos do Renan, cara. Inclusive quinta-feira agora saiu um vídeo do Renan, muito bem feito, cara. O Renan e o Arieira. Vocês vão ver a desenvoltura do Arieira em vídeo. Nossa senhora, lá em Londrina, onde ele mora, ele tá sendo conhecido agora como Leonardo DiCaprio. Ninguém chama de terceiro. Como pai. Assim, cara? Ai, meu Deus. Inclusive, por falar em referência, fora de hora, lá no vídeo fala sobre Star Wars, eu consegui colocar a Isadora Ribeiro, hein? Meu Deus do céu. Ó, oh, então olha só. Pedi a autorização do editor... Lindo, maravilhoso. Obrigado. Vou mandar um abraço. Ele sabe, aqui. Ele sabe. Deixa eu falar. Ele sabe, né? Ah, então tá bom. Não, eu queria mandar um abraço pro pessoal aí do trabalho do Murilo, que é meu amigo, que fez um incrível favor de não só ouvir o podcast, como indicar pra toda a galera do trampo aí. Ei, Murilo! Você tá ouvindo aí, ó. Valeu, Murilo. Um gente, cara. Tem que cativar, né? Tem que cativar. Tá, eles continuarem ouvindo. Larga, tem que mandar agora abraço. Cara, tem que mandar. Valeu. Valeu aí, Murilo. Deixa aí. Um comentário aí. É, continue ouvindo, gente. E trabalha, viu? Volto pro trabalho agora. Galera, mais um recado rapidinho. No dia 8, a gente vai gravar um programa especial sobre desilusões amorosas. A gente vai contar as nossas desilusões amorosas. E a gente quer contar as desilusões amorosas de vocês, que vocês acham engraçado, coisa que aconteceu com vocês. Então, já comecem a mandar e-mail pra gente. A gente quer rir da desgraça de vocês. Exatamente, vocês vão rir da nossa. É isso que ele tá pedindo. É isso. É uma coisa, né, cara? Um dá risada da desgraça do outro. Ai, ai. Então mandem, cara, e-mails pra gente contando a história de vocês, entendeu? Pra gente ler lá na hora, que a gente vai ler durante o cast. Vai ser um cast inteiro desse jeito. É, nossa, legal. Especial. Quem então, sabe faz ao vivo. Começa a mandar então a partir de agora. Vai sair no dia 8 esse programa, entendeu? Então a gente tem que receber antes pra gente poder gravar tudo certinho e editar e jogar no blog aqui na hora certa, né, cara? No dia certo, com tudo certinho. É isso aí. Então é isso aí, gente. Por hoje é só, agora vamos pro crossover Zeus contra Odin. É, épico. O épico do Daniel ficou lindo. Isso é um urso, tá ligado? Editor, você pode repetir ele, por favor? Opa, agora! De novo aí. Faz um loop. Épico. Épico. Épico. Bom, então para começar, fazer uma introduçãozinha aqui sobre quem é Zeus. Zeus é o equivalente romano de Júpiter, né, o pai dos deuses e dos homens, e governante dos céus e deus dos trovões. Ele tem como símbolos o raio, a águia, o touro e o carvalho. E geralmente ele é representado ou em pé, empunhando um raio na altura da mão direita, ou sentado numa pose de rei, tipo a estátua do Lincoln lá. Zeus é filho dos titãs Cronos e Rhea, só que o Cronos engolia todos os seus filhos assim que eles nasciam, porque ele ouviu de Gaia e de Urano que ele estava destinado a ser deposto pelo seu filho. Então ele sempre engolia os seus filhos, só que quando Zeus estava prestes a nascer, Rhea procurou Gaia e elas fizeram um plano para salvá-lo. Assim, Rhea deu à luz a Zeus na ilha de Creta e entregou a Cronos uma pedra enrolada com roupa de bebê que ele engoliu achando que era o filho. Aí então Zeus cresceu na ilha de Creta. É. Caraca. Então, quando ele era adulto, ele teve a ajuda da Titã Metis, que forçou o Cronos a tomar uma poção e fez com que ele vomitasse a primeira pedra, que tinha sido dada no lugar de Zeus, e depois todos os seis irmãos de Zeus, por ordem de nascimento. Depois disso, ele se uniu aos irmãos dele e aos Hecatoncheiros e os Ciclopes. Os Hecatoncheiros e os Ciclopes estavam aprisionados no Tártaro, e então ele conseguiu libertá-los, e assim ele ganhou o Trovão e o Raio como um presente dos Ciclopes. Junto então com os seis irmãos dele, eles depuseram o Cronos, e na batalha ficou conhecida como a Titanomaquia. E assim todos os titãs foram para o Tártaro, e o Atlas foi condenado a segurar permanentemente o céu. A Titanomaquia, batalha... que eu espero ver ainda algum filme decente retratando ela como deve ser, né? Que devia ser uma guerra foda. Acho que a mais foda que eu vi foi do God of War 2, que aparece lá os deuses lutando com... Foi a mais foda que eu já vi, cara. É, boa mesmo, boa mesmo. Tem que começar achando uma foto decente dos Hecatoncheiros, cara, porque você desenhar um cara com 1 bilhão de cabeças e braços e tal, todo mundo que eu vejo parece uma mancha, assim, não tem nada, você não define nada, cara. É, mas o governador falou uma coisa interessante aí. Ele disse que, em um cast passado, tipo, o monstro tinha 100 cabeças, não é que ele tinha 100 cabeças, né? Ele tinha uma altura equivalente a 100 cabeças. Então pode ser que os Hecatoncheiros só fossem altos, sabe? Tivessem só 100 cabeças de altura, como os titãs, por exemplo. Aí daria pra fazer, né? Só que tem que explicar isso pra quem vai assistir. Tem alguém falar, tem 100 pés de altura. É, exatamente. É, pode crer. Então, após essa batalha, Zeus dividiu o mundo com os dois irmãos mais velhos, que eram Poseidon e o Hades. Então Zeus ficou com o céu e o ar, Poseidon com as águas e Hades com o mundo dos mortos. A terra, Gaia não aceitou que fosse dividida, então todos os três deuses acabam tendo influência na terra. E assim Zeus se tornou o deus supremo, governando a partir do Monte Olimpo. Bom, o Odin, ele é o líder do panteão nórdico, né? E ele normalmente ele é representado de armadura ou pelado, né? Não tem um meio termo assim, o cara de roupa e tal. Ele tá pelado ou tá de armadura? Ah, o já vai pra cadeira, então. Já ganhou, né? Já ganhou os votos aí. Ele tem sempre com ele nas imagens, assim, você vê dois corvos, né? Que são chamados de Hunin e Gunin, e Munin, perdão. Que eles são o pensamento, a mente e o pensamento. Que, na verdade, assim, ele, diferente da maioria dos deuses, que falam, o cara enxerga o mundo inteiro ao mesmo tempo, o panteão nórdico, né, os deuses são mais limitados, assim, em certos aspectos, exatamente para mostrar o quão grande e homérico os esforços deles, né? Ah. Então, esses dois corvos, eles sobrevoam todos os dias o mundo e vêm e voltam para ele no final de cada dia para contar tudo que eles viram, né? E, ao mesmo tempo, ele também tem dois lobos com ele que também ajudam essa ronda e principalmente ajudam a parejar onde está tendo discórdia, onde está tendo problema, que é para ele ter uma ideia melhor de como que ele vai cuidar dos mundos, né? Isso é uma representação muito interessante da onipresença. É uma representação da onipresença. Como que o cara sabe de tudo? Ele tem esses corvos que ajudam, sabe? Diferente do cristianismo, que diz, ele simplesmente é onipresente. Pronto, ele tá em todo lugar e é onisciente, ele sabe de tudo. Com o Odin, tem essa parada da onipresença, que são os corvos junto com ele, e tem a parada da onisciência, que é o trono, né? Que ele fica sentado no trono e ele consegue ver os nove mundos. É, ele consegue ver os nove mundos. É bem interessante, né, cara, essa adaptação, essa explicação da onipresença e da onisciência do Odin. Mais plausível, né, até do que as que a gente vê geralmente. É, então. E o último, a última marca registrada da representação do Odin é a lança dele, né? Que é uma lança mega poderosa e tá com. Se ele tá pelado, né? Se ele tá pelado, tem que mostrar a lança da outra parte. Puta que pariu. Mas a lança, a arma. Porra, não tem um jeito de falar isso sem ficar pornográfico, velho. Bom, o armamento do... Puta merda. Bom, enfim, Gungnir... Deixa eu dar um nome aqui. O problema, Gungnir, depois é você falar que ela acerta tudo que é alvo, né? Aí ferrou. Puta que pariu. Até aí Zeus também acertava, né, cara? Não tem erro aí na disputa. para ter um conhecimento, toda a sabedoria e tal, né, para poder ter esse conhecimento de como, inclusive, achar a lança. Porque uma vez que ele achou a lança, ele ficou pendurado na Yggdrasil, que é a árvore que liga todos os mundos, com ela atravessada no corpo. E isso deu para ele todo o conhecimento de magia que ele precisava para poder passar pelo último teste de divindade dele, antes dele se tornar o maior dos deuses, que é ele conseguir absorver a magia da própria Yggdrasil, o conhecimento da árvore, né, que ele faz isso bebendo da água onde uma das raízes dela estava enterrada, estava colocada. E com isso, né, ele, você vê assim, a Zeus, ele nasceu super poderoso, ó. A mãe dele deu lá uma foice pra ele, ele escapou o pai dele, deu um remedinho lá que gorfou tudo e tá todo mundo feliz. Odin não, Odin teve que penar, cara. É, e é nessa parte que ele bebe da fonte, né, que era guardada pelo gigante Mimir, que ele perde o olho, né, cara. Mimir fala pra ele, pode beber aí, mas deixa um olho aqui comigo. Mas tá beleza, né? Porque ele deu um olho pro Mimir e depois o Mimir deu a cabeça pra ele, né? Pra virar o profeta dele eternamente. É uma troca justa, né? Volta no Mimir. É máfia nórdica. I cast you out! You will never be the ruler of Olympus. Vamos começar então pela categoria liderança. Vamos começar aqui pelo Arieira. Manda seu voto, Arieira. Opa, vamos lá. Categoria liderança, vou votar no Odin. Olha, seguinte, os deuses gregos, eles agem, acho que mais no estilo de cada um por si, assim. Mesmo o Zeus tendo liderado lá os irmãos na luta contra os titãs, já houve, por exemplo, revoltas dos deuses contra o Zeus, uma revolta encabeçada pela Hera, que estava com ciúmes. E eu não vejo ele ter, assim, uma liderança muito firme e realmente convencer os outros deuses a entrarem numa briga junto com ele, entendeu? Já o Odin, ele tem mais essa cara de líder, realmente. Inclusive, ele que vai liderar os deuses no Ragnarok, né? Então, eu vejo o Odin mais como um líder, assim, que tem um respeito maior dos outros deuses, assim. Então, vai pro Odin aí, essa primeira. Vamos ver, então, o voto agora do Guilherme. Bom, o meu voto de liderança vai para Zeus, porque tem um poema, e ele foi encontrado, em que nesse poema Zeus é descrito como o responsável por dividir as tarefas pelos outros deuses no Olimpo. Então nisso aí eu acho que ele era o cara ali que comandava tudo. Também ele era, tipo assim, quando ele derrotou o Cronos, ele podia ter ficado o poder todo para ele, mas em vez disso ele pegou e dividiu ali o poder entre os irmãos. Isso que eu acho que é um ponto forte na liderança. Sim, é, com certeza. Faz sentido também. Beleza, então. Guilherme vai de Zeus. Vamos pegar o voto agora do Rodrigão. Então, meu voto vai pro Odin. Porque ele já é conhecido como o pai de todos. E como foi falado aí, né, ele vai conduzir, né, na guerra final do fim do mundo aí. Ele vai conduzir os deuses e os homens contra a força do caos. Então, por aí já dá pra tirar a liderança dele. É, ele é o pai de todos, ele é irmão do Furabolos, do Mato Piolho, né, cara? Beleza, então, Rodrigão vai de Odin. Vamos pegar o voto agora do Raul. É, meu voto vai pro Odin, porque foi o que o Amorim falou, ele é mais... Assim, ele sempre conseguiu mais comandar. Porque assim, a única vez que mais comandou o Zeus foi na Titomonarquia e no... Titomonarquia! Titomonarquia! É a monarquia do Tito. Vai mais uma pera aí, na sua coleção. Aí, quando ele derrotou o Cronos, né, que ele pediu pra cada um segurar a mão, né, pra abrir a barriga. Não, me enganei, daí foi antes. Que ele conseguiu... Ah, foda-se, eu esqueci o que eu ia falar mesmo. Boa. Eu acabei de imaginar os Zeus e os outros caras, todo mundo dando a mão agora pra fazer alguma coisa aí. Nossa, piranda, tá ligado? De volta do Cronos. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Beleza, então a alma de Odin. Meu voto agora, cara, meu voto vai pro Zeus. Porque eu acho que o Odin é um líder e tal, comanda tudo ali. Mas essa parte de liderança, eu acho que o Zeus tem mais. Até pela própria história dele, tá ligado? Foi ele que mudou completamente o que seria da mitologia dele. Se ele não existisse, a mitologia dele seria completamente diferente, tá ligado? Ele que foi lá e capou o Cronos. Ele que foi lá e fez toda a revolta, sabe? Fez tudo acontecer de novo. Ele que foi lá e dividiu tudo, sabe? Então, sempre você vê que é ele, ele e ele, né? Então, pra mim, a parte de liderança aí fica com os Zeus. Vamos pegar o voto agora do Vertamate. Então, o meu voto ele vai pro Odin, porque, que nem eu falei, ele não começou o Deus Supremo de todas as coisas. Ele teve que conquistar a posição de liderança dele, né? Não só para conseguir os poderes dele, quanto cada um dos mundos era completamente diferente. Você tem um mundo dos elfos, dos anões, dos gigantes de gelo. E ele, para governar tudo, ele teve que efetivamente correr atrás, batalhar e vencer por isso. Então meu voto vai para ele mesmo. Boa! Pode crer. Odin levou essa. É aquela coisa do respeito, né, cara? Ele teve que correr atrás, então a galera respeita ele como líder mesmo. Os Zeus nasceu fodão, os outros deuses estão cagando pra ele, porque nasceram fodão também, sabe? Então, eu acho que o Odin é mais o respeito mesmo dele, isso aí. É. O outro é mais o medo mesmo, né, cara? O nego tem medo dos Zeus, não respeito. São duas coisas bem diferentes. Também, mas cara. Ele não protege ninguém, e além disso fica comendo o rabo dos outros. Literalmente. Trai todo mundo, dá uma beleza. Pode crer, cara. Pô, se for juntar Deus e mulher que o Zeus comeu e fizer um grupo contra ele, ele tá enrolado, ele já perde aí, cara. Você imagina essas mulheres tudo na TPM. Fudeu. Nossa, por isso que existe um monte ali, tá ligado? Nessas horas que ele fica lá em cima com a era. Bem escondido. Não vai ter mulher, não vai ter monte, não, filho. Essa mulher na TPM derruba a porra toda. Só se fosse um monte limpo de chocolate. Aí tudo bem. I cast you out! You will never be the ruler of Olympus. Beleza, então, vamos agora pra categoria Importância em Sua Mitologia. Vamos começar pegando o voto agora do Guilherme. Meu voto, Importância em Sua Mitologia, também pra Zeus. Porque como o próprio Deus mesmo, ele é o Deus dos deuses e dos homens, né? E Odin, assim, e Zeus, eles são muito importantes cada um em sua mitologia grega e nórdica. Só que a mitologia grega, eu acho que gira muito em torno de Zeus. Então eu acho que se não tivesse ele, não ia ter praticamente mitologia grega. E hoje em dia também, tu vê pelo conhecimento. Hoje em dia, muito pouca gente conhece Odin. E praticamente todo mundo conhece Zeus. É, né? É bem mais conhecido mesmo, né, cara? Até espalhado e agregado por outras culturas, né? Sim, ah, mas porque assim... É porque a putaria tem nisso. O povo quer viver putaria, né, cara? Então vai ler mais mitologia grega. Pois é, porque a mitologia nórdica é um povo mais seleto. Boa. Inclusive, esse negócio de bagunça aí, de putaria na mitologia grega, né? Era uma coisa que a gente zoava muito na escola. Hoje em dia, uma coisa que é conhecidíssima é o beijo grego. Hoje é conhecido pra caramba, tem aí na internet e tudo mais. Mas há muito tempo atrás, não era tão famoso assim. Então, às vezes, você falava, ô, fulana, um beijo grego pra você. E a menina dava um monte de risadinha e tal. Não sabia nem do que a gente tava falando, tá ligado? Molecada, filha da puta. Mas isso não, mas vale assim... até na culinária, né? Você sabe. Porque o arroz à grega é um arroz que você pega os legumes que tinham sobrando pra eles não estragarem e joga tudo na panela. Porque aí você consegue fazer uma comida... Vamos dizer assim, que você bota numa tigela e dá pra galera comer. E não foda-se o que tem lá dentro, né, cara? Não tem uma receita de arroz grego. Mas aquele troço é horrível. Mas assim, essa coisa do Zeus ser mais conhecido, eu acho que tá em função também de que a mitologia nórdica ela se perdeu muito porque ela era basicamente passada de forma oral. E enquanto que a mitologia grega ela foi mais escrita. Além do que a gente tem a influência do Império Romano, né, que espalhou e acabou absorvendo essa mitologia grega e espalhou. Então a gente acaba conhecendo mais por questões mais históricas mesmo até, né? Exatamente. Bom, beleza então. O Guilherme vai dizer. Seguindo aqui, importância em sua mitologia, vamos pegar o voto agora do Vertamate. Bom, meu voto vai para Zeus também. Por essa coisa, assim, por causa principalmente do Império Romano, a quantidade, assim, não dentro da mitologia em si, porque os dois são os deuses dos deuses, mas questão de conhecimento, disseminação, e até, assim, por uma questão do cristianismo, para poder conquistar os povos, catequizar da maneira que ele estava fazendo, ele teve que absorver muita coisa da mitologia grega e colocar, os deuses gregos viraram vários santos, né? Ah, é santo de não sei o quê, por isso que tem muito santo. E disso, Zeus, assim, você fala até pra qualquer criancinha, assistiu o desenho do Hércules lá, beleza. Não tem um desenho do... Talvez agora com o filme do Thor apareça um pouco mais, mas mesmo assim a galera vai lembrar do Thor, não vai lembrar do Odin. É. Uhum. Odin no filme do Thor é o velho murmurento lá. Até porque é uma bosta aquele filme, né? Vai tomar no cu, o cara dorme lá no meio da discussão. Porra. Cara, tô brigando com o cara. Ah, não sei o que. Oh, peraí. Ele era muito mais massa quando ele era o Hannibal e comia o nego assim, em qualquer lugar, né, velho? Puta que pariu. Ele é o Zeus, não, esse aí? Comia nego em qualquer lugar? Não. Mas isso aí é culpa de jogador de RPG, cara. Aqueles jogos de RPG que você só pode usar magia uma vez por dia. O cara acabou a magia no meio do campo de batalha. Eu vou dormir aqui, recupera a magia e continua usando, né? Acabou o MP do Odin. Beleza, então. Vamos pegar agora o voto do Rodrigão. Bom, eu ia falar Odin, mas vai ficar meio esquisito. Mas, assim, meu voto vai para Zeus porque, em termos de conhecimento e importância, de modo geral... Né, o Zeus é mais conhecido, mas por quê? Porque ficou uma... difundiu demais, como é que eu não lembro a palavra, mas é como se fosse uma putaria com tudo ali, todo mundo conhece, todo mundo sabe, meteu a mão, algo do tipo, entendeu? Assim, mas é, referente ao que foi falado, o catolicismo veio realmente do grego aí, Então é por isso que a importância, de forma geral, acho que Zeus ganha. Influencia pra caramba, né, cara? Influencia muito no que vem dali pra cá, né? Beleza, então. Rodrigão vai de Zeus. Bom, meu voto, cara, vai pro Odin. Eu acho que o Odin, ele é muito mais importante dentro da mitologia dele do que o próprio Zeus. Se Zeus misteriosamente morrer, o máximo que vai acontecer ali, cara, é uma guerra política dos outros deuses tentando tomar o lugar dele. Se o Odin morrer, cara, é Ragnarok. Não tem conversa. Se o Odin morrer, cara, pode ir lá ver que o Fenrir tá lá pegando ele. Então é Ragnarok, cara. Começou a guerra foda, o fim do mundo, sabe? O recomeço do mundo. Então o Odin eu acho que é muito mais importante por isso. Porque ele tem que ser preservado, entre aspas, né? Lógico que ninguém ia ficar cuidando dele, mas ele teria que ser preservado. Porque todo mundo ali tá dependendo do cara. Se o cara morrer, já era, cara. Vai um monte junto. Principalmente Thor, e o Loki e outros deuses que se ele morrer, já era, cara. É Ragnarok. E já tá profetizado que esses outros vão morrer junto, né? Já o Zeus, não. Se acontece a loucura dele morrer, seguindo essa minha linha de pensamento, não acaba o mundo, sabe? Não acontece nada. A não ser no God of War, né? Que fica caindo raio pra todo lado. Mas aí eu acho que o Odin é mais importante nessa categoria. Se for dividir a pensão do Zeus morto, vai ficar um real pra cada uma das mulheres dele, né? Uma moedinha de cobre, tá bom. Vale lá. Beleza, então. Vamos pegar o voto agora do Raul. É, eu voto no Odin porque foi uma simples coisa. Ele influenciou o Tolkien pra fazer o Gandalf, já é o necessário pra mim. Beleza, então. Vamos pegar o voto do Arieira. Caralho, olha, não é pra empatar essa merda, não, mas eu vou votar no Odin também, cara. Pelo seguinte, é difícil escolher porque os dois são os deuses supremos das duas mitologias, só que focando só na mitologia mesmo assim, eu vejo na mitologia grega como ela sendo mais dividida. Mesmo Zeus sendo deus dos deuses, não é tão separado, sabe? Cada deus tem uma importância bem equiparada, assim. E tanto que, dependendo da cidade ou da época que você vai, que você ia na Grécia, eram outros deuses que eram mais cultuados que o próprio Zeus, né? E além do que, o Zeus é o deus do trovão e tal, mas o Odin, ele tem mais atribuições, sabe? É o deus da sabedoria, da guerra, da morte. Então eu vejo ele como tendo um destaque maior do que o Zeus, assim. Então vai pro Odin. Boa. Então a Arieira vai de Odin. Nessa daí ficou empate, hein, cara? Ficou empatada a coisa toda. Cara, né? Pô, eu não empatei de sacanagem, não, viu? Eu ia votar no Odin mesmo. Vamos aí pra categoria poderes. I cast you out! You will never be the ruler of Olympus. Bom, vamos para a categoria poderes agora e vamos começar com o Arieira, para pegar desprevenido. Putz, cara, eu sabia que ia começar por mim, porque antes de começar eu falei que Febreiro me deixa por último em poderes, que eu ainda não sei quem que eu voto. Aí eu sabia que ia ser o primeiro, lógico, né? Ai, cara, vamos pensar. O Zeus, ele pode se passar por qualquer criatura, qualquer ser humano, qualquer animal, principalmente quando tiver uma mulher envolvida no meio, né? O Odin também pode se disfarçar de humano, tem várias histórias que ele se disfarça. O Zeus tem os raios que ele ganhou do Ciclopes, já o Odin tem a lança, que o Bertamati falou. Além disso, ele tem a ajuda aí dos corvos, dos lobos, e ele tem o cavalo de seis patas também, né, cara? Eu acho que por ter mais coisas que ele poderia utilizar, eu voto no Odin, então. É o cavalo de oito patas, então. É o cavalo de oito patas aí. Agora, então. Se o cavalo com seis patas ganhou, ganhou. No Odin, com oito eu voto, então, disparado. Ah, por duas patas, Odin, então. Puta merda. Ai, caralho. Bom, Arieira, então vai de Odin, hein? Pegar o voto agora do Raul. Puta merda. Pera aí, deixa eu... É que sim, não sei, mas acho que o Zeus tem bem mais poder que o Odin. Porque apesar do Odin ter essa arma que lança, que acerta qualquer lugar, cara, o Zeus consegue, tipo, tacar raio. Raio é muito mais maneiro. Então eu vou com o Zeus. Beleza, então. Ele tem o poder de se transformar em qualquer coisa, ainda mais. É. Ah, mas aí os Super Gêmeos também tinham. Puta, que comparação ingrata, meu velho. Meu Deus do céu. Demais, né, cara? Zeus vai lançar um raio na sua cabeça, seu herege. Eu ia votar no Zeus, agora que ele é do Super Gêmeos, eu vou ter que mudar meu voto agora, velho. Vamos pegar o voto do Rodrigão, então. Poderes, Rodrigão. Pera aí que tô abrindo um negócio, eu tinha fechado tudo aqui, não. Pera aí. Abandonou a causa já. É Zeus, isso é Zeus querendo me fuder. E cuidado, hein? Cuidado com ele, pode mesmo, hein? Pois é, tem que doar aí, tá vendo? Foda. Poderes. Odin. Meu voto vai pra Odin, cara. Deus da sabedoria, da guerra e da morte. Em menor escala tem magia, poesia, profecia, vitória e da caça. Caralho. Ponto. Fechei aí. Cara, ele é o Olimpo inteiro junto, né, cara? Por aí, cara. Ah, beleza, então. Vamos pegar o voto agora do Vertamati. Bom, meu voto vai pro Odin também, porque... A partir do momento que o cara tem conhecimento de toda a magia e criou as runas pra poder fazer qualquer magia com elas, tudo bem, ele normalmente não muda de forma, ele não solta raio. Mas se ele quiser, ele escreve meia dúzia de runa ali, cria magia e explode os carinha também. É apelão, né, cara? É verdade, verdade. É lógico. E ele, e se pensar assim, questão que a gente tava falando de liderança, o exército, né, o poder de exército do Odin é muito maior, né, do que o dos Zeus, os caras tão cagando e andando pra ele. Odin, se ele for pra guerra, vai todo mundo com ele. É, foda, cara. Pode crer. Ele não precisava nem ir pra guerra, os vikings quase dominaram o mundo inteiro. Pode ver, falava os vikings, os dinamarqueses, etc, os caras resolviam tudo. Beleza, então o Vertamate vai de Odin. Vamos pegar o voto agora do Guilherme. Em poderes, eu acho que fica bem dividido aí, cara. Porque Odin, ele tem um grande poder de exército, como o Rodrigo falou também. E só que na mitologia nórdica, o Odin, pra matar um... Ele teve que matar uma tal bruxa lá. Pra matar essa bruxa, ele teve que atravessar ela 3 vezes com a lança. Então imagina quantas vezes ia ter que atravessar ela com a lança. Vai, ficou muito bem. Ai, caralho. Mas tá... até aí, eu aposto que Zeus atravessou muita bruxa com a lança dele também, velho. Com certeza. Disse que essa bruxa aí ficou triste pra caralho depois, porque o Odin nunca mais ligou pra ela, não retornou lá, desapareceu. E foi só 3 vezes, né? Deu 3 e pronto, já acabou ali. Caraca, esse cast vai ter que ter classificação lá. Rodrigão, quando tu for fazer a capa, pegou a imagem do X-Videos lá e põe e já era. Não, peraí, deixa eu terminar aqui. Vai lá, Guilherme. Tá, e daí eu fico imaginando quantas vezes ele ia ter que atacar o Odin com a lança pra ele morrer. Então, nesse tempo todo, eu acho que Zeus já ia ter fritado o Odin em pedacinhos. Então meu voto vai pra Zeus. Beleza, então. Guilherme vai com Zeus. Guilherme vai com Zeus também é triste, hein? Cuidado só no que leva lá. Caralho. Bom, meu voto, cara, vai pro Odin. Porque essa parte de poderes, eu incluo a magia no poder também, né, cara? Fora todo o resto de poder de exército e tudo mais. Zeus também tem essa parte que o Raul falou que é interessante pra caramba, que são os raios e tal, né? Mas até os raios, ele depende do Hefesto. Se o Hefesto não ficar lá produzindo raios pra ele, ele não vai usar porra de raio nenhum. Já o Odin não depende de ninguém. Ele mesmo faz a runa ali e acabou, tá ligado? Ninguém precisa fazer a runa pra ele. Ele mesmo faz a magia, ele conhece tudo. E essa parte do poderio, né? De exércitos também é muito foda, cara. Tá, os deuses gregos também tem um exército fenomenal, tem heróis, tem uma caralho de nego. Mas Odin, cara, tem muito mais gente. Só ali no palácio dele, cara, onde ficam os heróis mortos em batalha, né? Se banqueteando e tal, por toda a eternidade, você já imagina o tanto de gente que tem, cara. Quantas pessoas morreram por aí e foram pro Valhalla e ficaram durante eras e eras lutando por aí, morrendo e indo pra lá. Morria um, morria, ia pra lá. Morria outro, ia pra lá. Então lá tem gente pra caraca. O exército dele deve ser descomunal, cara. Então por isso o meu voto fica com o Odin. O objetivo das Valquírias era esse, né? Era não deixar passar nenhum soldado valoroso pra, tipo, deixar ele, a alma dele pra trás. Era pra catar todos os que valiam exatamente pensando, porque o Odin já pensava no Ragnarok lá na frente. Exatamente. Ah, pode crer. Eu só ia falar que, e a hora que elas vêm buscar, certeza que toca a Marcha das Valquírias lá, que toca no Apocalipse. Não, né? Puta que pariu. I cast you out! You will never be the ruler of Olympus. Bom, então, vamos agora pra categoria parentes, cara. Vamos começar pegando o voto. Vamos começar pegando. Beleza, então, vamos começar pegando o voto do Arieira. Pô, categoria parentes, cara. É complicado, vou votar no Zeus, porque, pô, parente o Zeus tem um monte, né? Se você... o cara era só de filho, ele tem uma cacetada, né, cara? Assim, o Odin tem vários filhos também, tem os irmãos dele, os deuses, mas, pô, o Odin, No panteão, ele tem todos os irmãos, além do que dos 12 deuses principais, pelo menos 7 são filhos dele. Se você considerar pela Ilíada, até Afrodite é filha dos Zeus, né? Uhum. Mas pelo menos 7 se você não considerar Afrodite. É, além disso, os filhos terrenos dele, ele teria um exército muito, quase invencível, né, cara? Teria o Hércules, teria... Então, eu voto nos Zeus. Acho que essa categoria aí foi meio roubada, né? Mas vai pro Zeus o voto. Então, a Lira vai de Zeus. Bom, meu voto vai pro Odin, cara. Porque apesar de Zeus ter esse monte de gente que ele sai comendo por aí, fazendo herói e tudo mais... Esse monte de herói que ele fez nem se compara, não chega nem perto aos filhos mesmo de Odin. Talvez os filhos de Zeus... Mas tu acha que se juntar todo mundo, eles vão dar uma cabeçada de pau do mundo? Aonde, cara? Os heróis são os heróis são meros mortais. Os heróis são meros mortais, cara. Os deuses nórdicos são deuses, como o nome deles já diz. São mortais também são, mas vai lá matar o Thor. Manda o Aquiles ir lá matar o Thor, vai levar uma marretada no meio das bolas que vai cuspir pelo nariz. Talvez os próprios parentes de Zeus, os próprios deuses da mitologia grega, não sejam equivalentes aos parentes de Odin, cara. Porque tem deus pra caraca também lá. E são deuses fortes, poderosos pra caramba, tá ligado? Você tem aí o próprio Thor, conhecidíssimo. Você tem o próprio Loki... Pode não ser um filho, né, vamos dizer, direto aí, mas é um parente. Você tem o Vidar, pra quem tá ouvindo aí e não conhece o Vidar é irmão do Thor, é um puta de um Brutamontes que ninguém fala porque não tem na Marvel, né, então ninguém conhece. Você tem um monte de deuses extremamente fortes ali e poderosos, entendeu? Então a parte de parentes realmente foi muito complicada pra escolher. Mas como eu acabei vendo que os Zeus tem muito parente herói, muito humano, que era especial, eu acho que deuses, né, cara, são maiores do que os humanos, né? Então, eu vou ficar com Odin nessa categoria aí. Não, mas assim, se você considerar que os irmãos, por exemplo, os Zeus tem o Poseidon, tem o Hades, cara, tem o filho Poseidon dele, tem... Poseidon fica lá no mar, cara, inteiro, lendo revista da Ariel, lá, da Disney. Mas, ó, pensa bem. No Cavaleiro do Zodíaco, o Poseidon aparece no final da saga de Odin e termina com a saga lá, cara. Tá viu a dele com essa porra de Cavaleiro do Zodíaco? Ai, ai, beleza, então. Vamos pegar agora o voto do Rodrigão. É... Difícil, hein? Difícil. Você esqueceu de falar do Odin, cara, do Baldir e do Vale. Mas o Balder tá morto, Thor, né, também. Cara? Então eu já nem considerei mais. Pois é, mas é irmão do cara, porra. Tem que citar o cara aí. Em relação a parente, cara, assim, Odin, ele pode ser divinos e tal, sangue puro, né, digamos assim. Só que Zeus, ele tem mais ou menos descendentes divinos 66. Caralho. Mais ou menos. E os semidivinos imortais deve estar nessa faixa aí, ou um pouco mais, né? Que seria o Heracles, Afion, Zeto e por aí vai. Perseu, né? Mirmidão e mais um monte. Então, meu voto vai para Zeus. Beleza, então, o Rodrigão vai de Zeus aqui nessa. Vamos pegar o voto do Raul. Eu voto em Odin, sabe? Porque... Os parentes de Zeus estão, tipo, eles são mais conhecidos culturalmente. Mas se fosse assim, tivesse uma guerra, eu acho que talvez não todos ajudaria Zeus. E acho que todos, menos o Loki, é um filho da puta, todos os parentes de Odin ajudaria ele. Porque eu tenho quase certeza que todos os parentes de Odin morreriam pelo seu líder. E eu acho que os parentes de Zeus, acho que não. Mas eu acho que alguns fugiriam, outros dariam o rabo pra outras pessoas, porque não vai ter mais pinto de Zeus, vai ter pinto de outro. Então, beleza, voto do Raul. Eu acho que Eu acho que os parentes do Zeus, ninguém ia ajudar ele. Ele ia estar fudido nessa aí. Ele tem mais, eu votei nele, mas acho que ninguém ajudava, não. É tudo bom, filho da puta. Pela primeira vez que ia estar fudido ia ser o Zeus, né, cara? Sim, só tem que ter parente filho da puta. Beleza, então, vamos pegar o voto agora do Vertamate. Meu voto. Se o voto fosse valor da família e tal, eu ficaria com o Odin. Agora, Zeus, se você pensar que todo mundo que... O panteão básico já era irmão dele, então todo mundo tá linkado ali de alguma coisa, a família fica gigantesca, cara. Ele comeu um monte de gente, os irmãos dele também. Foi... A mitologia grega, ela é baseada na orgia e na putaria, cara. Não tem volta. É filho pra todo lado. E não só filhos, vocês estão falando de filhos humanos, divinos e tal. Meu, Zeus e a galera dele deram filho pra um monte de monstro, que nem a Quimera, o Kraken, a Medusa, é tudo filho de Deus com alguma coisa que eles pegaram no meio do caminho aí. Verdade, cara. Bom, beleza, então o voto do Vertamate vai ficar com Zeus. Vamos pegar o voto agora do Guilherme. Zeus, cara, sim, se fosse que nem o Vertamate falou, falar de lealdade, tarará, até ia ser Odin. Cara, mas Zeus é muito coisa. Ele, sim, Zeus tá toda hora ali passando a lança em todo mundo. Então tá saindo parente tudo que é lado. Essa coisa do Odin ter a família mais leal, tudo, tá um pouco ligado à sociedade viking, né? Que prezava muito mais a família, enquanto a sociedade grega tinha mais uma coisa da liberdade, realmente. Então por isso que os deuses acabavam sendo um pouco esse reflexo, né? Dos deuses nórdicos serem mais leais, ter essa coisa da família mais próxima, enquanto que os gregos era aquela bagunça lá, né? Bem por aí mesmo. Beleza, essa categoria bagunça então. Bagunça ficou... é a palavra mais bonita que você arranjou pro que tava acontecendo. É verdade. Ai, ai. Beleza, então. Quem ficou com essa categoria foi Zeus. I cast you out! You'll never be the ruler of Olympus. Vamos agora para a última categoria, sabedoria. Agora que o bicho vai pegar. Vamos começar aqui com o voto do Vertamate. Não vai pegar, não. O cara deu um olho, ficou com a espada, a lança cravada no corpo 200 horas para ter conhecimento, cara, absoluto de todas muito as coisas. Gay, né, cara? Você dá já ganhou. Olho, depois fica com a lança enfiada de você. Pô, pelo menos o voto ele ganha, né, cara? Já que tomou tudo isso. Bom, beleza. Mas a ideia básica é essa, é assim, tipo, o Zeus, ele é o Senhor dos Raios, os dois têm a ideia de ser onisciente, onipresente, mas o Odin, mais uma vez, assim, ele faz valer o conhecimento dele, e ele tá constantemente buscando saber as outras coisas, tá mandando os corvos dele, tipo, você não vê nas histórias que Zeus fica sentadinho lá no trono dele, olhando o que tá acontecendo. Ele tá lá procurando o rabo de saia só, né? Achou um rabo de saia, ele para de ver o resto e vai lá, velho. É, vem por aí mesmo. Beleza, então. Vertamate vai ficar com o Odin. Vamos pegar o voto agora do Guilherme. Cara, Odin, por ele mesmo, já é o deus da sabedoria, né? Então, e além dessa sabedoria que ele conseguiu lá na árvore, que ele teve que dar o olho, tarará, ele manteve a cabeça do cara dele que tava protegendo a árvore. Que merda. Cara, deu um olho com a cabeça, meu irmão. Puta, e pior, ele guardou a cabeça. Ele guardou a cabeça igual a Perpétua lá, irmão do Tieto. Então, cara, tudo que ele não sabe, ele vai lá e pergunta pra cabeça do cara lá. E além desse negócio também, que do trono em Asgard, ele consegue umbrar todos os nove reinos. Então ele sabe de tudo que tá acontecendo toda hora, mais ou menos. Beleza, então. Guilherme vai de Odin. Vamos pegar agora o voto do Raul. Meu voto vai pro Odin, porque... Cara, o cara tem a PhD em tudo. Tem PhD em caça, tem PhD em magia, tem PhD em tudo. O cara, tipo, uma sabedoria em pessoa. E o cara é deus da sabedoria. Então, não tem mais o que dizer. Vamos lá pro Odin. Beleza, então. O Raul vai de Odin. Vamos pegar o voto agora do Rodrigão. Odin, sem dúvida. Não tem o que discutir, cara. Não tem o que discutir. Zeus, nessa hora, ajoelha perante Odin e pede bênção. Ai, ai, beleza, então, Rodrigão vai de Odin. O meu voto, só pra dar um boi aí, sacanagem, vai pro Odin também. Porque o Odin é foda. Sabedoria não tem pra ninguém, cara. Ele. Eu tenho um livro aqui, A Lenda de Sigurd Gudrun, escrito pelo Tolkien. E tem uma frase ali que é sensacional, que diz que a sabedoria do Odin é uma floresta comparada com a sabedoria dos homens, que é uma planta. Então, não tem comparação, cara, né, cara? O cara é sensacional, então eu fico com o Odin, né? Vamos pegar o voto agora do Arieira. É, eu vou também com o Odin. Tudo que o pessoal já falou, né, cara? O Odin é o deus da sabedoria, enquanto que quem é deus da sabedoria na mitologia grega é a Atena e não o Zeus, né? Além disso, a sabedoria que o Zeus tem não é dele mesmo, mas é da Metis, né? Que foi a primeira esposa que ele engoliu, no caso que é a mãe da Atena. Então, o Odin realmente, cara... O cara engoliu, cara. Ele comeu. Além de meter, ele engoliu. É, cara, vai. Além do que, realmente, o Odin, ele tem lá os corvos que o ajudam, tudo. Então, nessa categoria de sabedoria, não tem o que falar, é Odin mesmo. Beleza, então, o Odin levou essa. Bom, o total aqui ficou 4 pro Odin e 2 pro Zeus. Sendo que uma dos Zeus foi empatada com o Odin, foi importância, né? Então a gente conta um voto pra cada um. Uhum. Mas acabou de que lavado, Odin levou mesmo de lavada. Zeus ajoelha diante de Odin e pede benção. Você sabe qual é o maior discípulo de Zeus que tem por aí, cara? Aí lá vem. Não. Alexandre Frota, porque o negócio é comer c****, c****. Música.